dançando no passinho do Romano. Turma do Brega Doxa, esse é o som do seu paredão. Batendo sem parar. Ou vai mandando, ou vai mandando, ou vai mandando. No passinho do Romano, ou vai mandando, ou vai mandando, ou vai mandando. No passinho do Romano, assim ó, para. Trava no passinho do Romano. Para, trava, pregador já tá lançando. Para, trava no passinho do Romano. Para, trava, pregador já tá lançando assim, ó. A Juliana no passinho do Romano. A Amandinha no passinho do Romano. E a Carlinha no passinho do Romano. A Jujuzinha no passinho do Romano. Assim, ó, para. Trava no passinho do Romano. Para, trava, pregador já tá lançando. Empurra, para. Trava no passinho do Romano. Para, trava, pregador já tá lançando assim, ó. No paredão, no passinho do Romano. Nesse verão, no passinho do Romano. E todo mundo no passinho do Romano. E o pregador já no passinho do Romano. 5619971, turma do Brega Doxa. Esse é o som do seu paredão. Batendo sem parar. Ou vai mandando, ou vai mandando, ou vai mandando. No passinho do Romano, ou vai mandando, ou vai mandando, ou vai mandando. No passinho do Romano, assim ó, para. Trava no passinho do Romano, empurra, para. Trava, pregador já tá lançando. Para, trava no passinho do Romano. Para, trava, pregador já tá lançando assim, ó. A Juliana no passinho do Romano. A Amandinha no passinho do Romano. A Jujuzinha no passinho do Romano. E a Carlinha no passinho do Romano. Assim, ó, para. Trava no passinho do Romano, empurra, para. Trava, pregador já tá lançando. Para, trava no passinho do Romano. Para, trava, o pregador já tá lançando assim, ó. No paredão, passinho do Romano. Nesse verão, no passinho do Romano, empurra. No carnaval, no passinho do Romano. Atrás do trio, no passinho do Romano, assim, ó. Turma do Brega Doxa, esse é o som do seu paredão. Batendo sem parar. As mulheres estão ralando, vai, vai, vai. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Mulher piriguete, vai. Vai. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Piriguete, quem manda atenção. Ralando pagodão no chão. Mulher piriguete, quem manda atenção. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Ralando pagodão no chão. Mulher piriguete, vem. E rala, e rala, e rala aí um pacotão. E rala, e rala, e rala aí um pacotão. E rala, e rala, e rala aí um pacotão. E rala, e rala, e rala. E rala, e rala, e rala, e rala, e rala, e rala. eu aumento mesmo, eu arregaço mesmo, apavoro o paredão, os polícia quer embaçar, mas eu não abaixo não, olha que eu aumento mesmo, eu arregaço mesmo, apavoro o paredão, os polícia quer embaçar, mas eu não abaixo não, então aumenta essa porra, aumenta essa porra, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui, então aumenta essa porra, aumenta essa porra, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui. Turma do Brega Doxa, esse é o som do seu paredão. Tudo sem parar. Letuan LX, o moral de Timbaúba, tudo nosso. Olha que eu chego no posto, na praça ou na praia, qualquer lugar que eu chego, a mulher há de embaça, pois aqui não tem miséria, é só ostentação, abra a mala do carro e solta o som no paredão, quando os polícia passa, no carro me filmando, eu tô muito doidão e as novinhas tão dançando, tô cheio de uísque, aqui ninguém resiste, o bagulho fica doido e eles querem baixar meu som, aí que eu aumento mesmo, eu arregaço mesmo, apavoro o paredão, os polícia quer embaçar, mas eu não abaixo não, aí que eu aumento mesmo, eu arregaço mesmo, apavoro o paredão, os polícia quer embaçar, mas eu não abaixo não, então aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui, então aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui, então aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, estouro, turma do Brega Doxa, aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui. Turma do Brega Doxa, estouro, sem parar. Olha que eu chego no posto, na praça ou na praia, qualquer lugar que eu chego, a mulher há de embaça, pois aqui não tem miséria, é só ostentação, abra a mala do carro e solta o som no paredão, quando os polícia passa, no carro me filmando, eu tô muito doidão e as novinhas tão dançando, tô cheio de uísque, aqui ninguém resiste, o bagulho fica doido e eles querem baixar meu som, aí que eu aumento mesmo, eu arregaço mesmo, apavoro o paredão, os polícia quer embaçar, mas eu não abaixo não, aí que eu aumento mesmo, eu arregaço mesmo, apavoro o paredão, os polícia quer embaçar, mas eu não abaixo não, então aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui, então aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam aqui, então aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, estouro, turma do Brega Doxa, aumenta essa porra aí, aumenta essa porra aí, os polícia quer embaçar, mas eles não mandam. Pra você que está sofrendo de amor, turma do Brega Doxa. Eu tô morrendo de saudade, já faz tanto tempo que a gente não se vê. Amor, não tive a intenção de magoar você. Meu corpo ainda tem vontade daqueles teu jeitinho carinhoso de me dar prazer. Não posso e não quero te perder. Nada é igual ao que você deixou. Tira essa solidão da minha vida. Eu fiz tantos planos para o nosso amor e não quero ver você tão dividida. Cadê aquele amor? Não pode ser o fim da nossa história. Cadê aquele amor? O que que eu vou fazer se for embora? Cadê aquele amor? Não pode ser o fim da nossa história. Cadê aquele amor?

os novinhos se amarra. Eu chega pra cocheira besta amada. Eu chega, ela é top, tá ligado? Ela é a top do momento. Eu chega, chega, chega pra cocheira. Eu chega, chega, chega, empurra. Ela é a top do momento que os novinhos se amarra. Eu chega pra cocheira besta amada. Eu chega pra cocheira besta amada. Sem parar. O pintinho pia, a cachorrinha late. E eu com a piriguete só no lapte, lapte, lapte. O pintinho pia, a cachorrinha late. E eu com a piriguete só no lapte, lapte, lapte. Lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte. Levo ela pro motel e só no... É só no lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte. A piriguete grama quando eu faço o lapte, lapte. Mas ela tá gostando e quer privacidade. Piriguete de luxo vai fazer o bate-bate. Mas ela tá gostando e quer privacidade. Piriguete de luxo vai descer, vai, vai, vai. E desce no bate-bate, e desce no bate-bate. E desce no bate-bate, bate-bate, se joga. E sobe no bate, bate. E sobe no bate, bate. E desce no bate, bate, bate, bate. Empurra, sai do chão. E desce no bate, bate. E sobe no bate, bate. E desce no bate, bate, bate, bate. Se joga. E sobe no bate, bate. E desce no bate, bate. E desce no bate, bate. Sai do chão, sai do chão. Turma do Brigadocha. Batendo sem parar. Mimoso Produções. 7133. O pintinho pia, a cachorrinha late. E eu com a piriguete. Gostou, foi? O pintinho pia, a cachorrinha late. E eu com a piriguete. Só no lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte. Levo ela pro motel e só no... É só no lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte, lapte. A piriguete grama quando eu faço lapte, lapte. Mas ela tá gostando e quer privacidade. Piriguete de luxo vai fazer o bate-bate. Mas ela tá gostando e quer privacidade. Piriguete de luxo só tem quem pode, vai. E desce no bate-bate. E desce no bate-bate. E desce no bate-bate. Bate-bate, bate-bate. Se joga e sobe no bate-bate. E desce no bate-bate. E sobe no bate-bate. Desce gostosa, desce, desce, desce. E desce no bate-bate. E sobe no bate-bate. E desce no bate-bate. Bate, se joga. E sobe no bate-bate. E desce no bate-bate. E desce no bate-bate. Sai do chão, sai do chão. Turma do Brega-Docha. Esse é o som do seu parentão, parceiro. Batendo sem parar. E eu com meu Chevette, cheguei pra acabar com tudo. Vem pra cá, piriguete, pá, piriguete, epa, piriguete. Deixa os playboy pra lá e vem curtindo meu Chevette, pá, piriguete, epa, piriguete. Deixa os playboy pra lá e vem pra cá pro meu Chevette. Desce, desce, piriguete, desce, desce, piriguete, desce, desce, piriguete. Vem pra cá pro meu Chevette, desce, desce, piriguete, desce, desce. Desce, desce, piriguete. Vem quebrando meu Chevette. Que isso? É pressão. É pressão, papai. Turma do pregador, já viu? Tava indo pra putaria, cheio de ousadia. Litro de whisky na mão. Hoje é só ostentação. de luxo e eu com meu chevette. Cheguei pra acabar com tudo, vem pra cá, piriguete. Pá, piriguete, é pá, piriguete. Deixa os playboy pra lá, que é isso? Pá, piriguete, é pá, piriguete. Deixa os playboy pra lá e vem pra cá pro meu chevette. Desce, desce, piriguete, desce, desce, piriguete. Desce, desce, piriguete, vem pra cá pro meu chevette. Pá, piriguete, é pá, piriguete. Pá, piriguete, quebra aqui no meu chevette. Pá, piriguete, é pá, piriguete. É pá, piriguete, quebra aqui no meu chevette. Desce, desce, piriguete. Desce, desce, piriguete. Desce, desce, piriguete. Quebra aqui no meu chevette. Desce, desce, piriguete. Desce, desce, piriguete. Desce, desce, piriguete. Vem quebrar no meu chevette. Chega mais Vinícius! E aí, Sheilinha, vamos nessa! Turma do Pregadocha com o swing do Pará! Só se for acochadinho. Coxa com coxa no bate-coxa, todo mundo já curtiu. O swing é do Pará, Pregadocha é do Brasil. A dança que virou moda, quem já fez repetiu. Encoxou coxa com coxa e desceu acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho, para acochadinho. Se é pra dançar, só dança acochadinho. Pra namorar, namora acochadinho. Se é pra dançar, só dança acochadinho. Pra namorar, tem que ser acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Alô Vinícius! E aí? Chega mais com a turma do Bregadocha! É isso aí, cheinha! Vamos botar todo mundo pra dançar um acochadinho! Turma do Bregadocha! Coxa com coxa não bate coxa, todo mundo já curtiu. O swing é do Pará, Pregadocha do Brasil. A dança que virou moda e quem já fez repetiu. Encoxou coxa com coxa e desceu acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Sim, pra dançar, só danço acochadinho. Pra namorar, só presta acochadinho. Se é pra dançar, só dança acochadinho. Pra namorar, só namora acochadinho. Acochadinho, desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Acochadinho e desce acochadinho, sobe acochadinho e para acochadinho. Se é swing do Pará e a turma do Pregadocha. É isso aí, Sheilinha. Vamos botar todo mundo pra dançar o acochadinho nesse verão. Turma do Pregadocha, esse é o som do seu paredão. E aí, pai? Quem disse que pobre não pode ostentar? Vem com Turma do Pregadocha, esse é o som do seu paredão. Batendo sem parar. Hoje a noite é nossa. Um apito e cajuína pra o bonde. Essa passarinha com caju vai ser o ponche. Abre o paredão e bota Reginaldo Rossi. Hoje eu vou quebrar é na ostentação de pobre. Pobre, pobre é na ostentação de pobre. Abre o paredão, essa aqui é pra quem pode empurrar. Pobre, pobre é na ostentação de pobre. Eu tô curtindo a vida, isso aqui é pra quem pode. se envolve na ostentação de pobre. Essa é do verão e pra tocar no camarote. Pobre, pobre na ostentação de pobre. Abre o paredão e bota Reginaldo Rocha, assim venha. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, porra, bicho, centenas de casos de amor. Sai do chão, sobe, sobe na ostentação de pobre. Pobre, pobre na ostentação de pobre. Abre o paredão e bota, sai do chão, venha, venha. Pobre, pobre na ostentação de pobre. Eu tô curtindo a vida, isso aqui é pra quem pode. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Turma do Pregadoja, batendo sem parar. Sucesso, pai! Vem, vem! Desce um apito e cajuína pra o bonde. Essa passarinha com caju vai ser o ponche. Abre o paredão e bota Reginaldo Rossi. Hoje eu vou quebrar e na ostentação, sai do chão! Pobre, pobre na ostentação do pobre. Abre o paredão, essa aqui é pra quem pode. Sai! Pobre, pobre na ostentação do pobre. Eu tô curtindo a vida. Isso aqui é pra quem pode. Pobre, pobre na ostentação do pobre. Essa é do verão, é pra tocar no camarote, viu? Pobre, pobre na ostentação do pobre. Abre o paredão e bota Reginaldo Rossi aí, parceiro. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar, pô, bicho, que é isso? Centenas de casos de amor. Sai do chão, sobe, sobe na ostentação de pobre. Pobre, pobre na ostentação de pobre. Abre o paredão, sai do chão, empurra, sai do chão. Pobre, pobre na ostentação do pobre. Eu tô curtindo a vida, isso aqui é pra quem pode. Desce, piriguete, desce, rebolando e sobe. Essa é do verão e pra tocar no camarote. Do pobre. Eu tô curtindo a vida, isso aqui é pra quem pode, mulher. Chegou o som que balança os graves do seu paredão. Isso é a turma do Pregadoja, batendo sem parar. É tudo nosso. Swing é esse. E tá tudo esquematizado. Vou chamar os meus parceiros. Mulheres têm de graça, bebido de chega a noite, todo mundo fica. Ela quer colar com bonde, porque nosso bonde é pica. Nós é pica, sai do chão. Nós é pica do bagulho. Nós é pica, empurra. O bonde tá batendo, é tudo. Nós é pica, empurra. Nossa ostentação é foda. Nós é pica, sai do chão. Vem que vem, que vem, se joga. Nosso som é pica. No paredão é pica. Ela se joga na pica. É pica. O nosso som é pica. No paredão é pica. Ela se joga na pica. Na pica, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Chegou a turma do Pregadoja, negão. Quero ver ninguém parar, hein. Canta assim comigo. E tá tudo esquematizado. Vou chamar os meus parceiros. Mulheres têm de graça. Chega a noite, todo mundo fica. Ela quer colar com bonde, porque nosso bonde é pica. Nós é pica, sai do chão. Nós é pica do bagulho. Nós é pica, empurra. O bonde tá bancando, é tudo. Nós é pica, sai do chão. Nossa ostentação é foda. Nós é pica, vai. Vem que vem, que vem, se joga. Nosso som é pica. No paredão é pica. Ela se joga na pica. Que é isso? O nosso som é pica. Paredão é pica. Ela se joga na pica. Na pica. O nosso som é pica. Sai do chão. É pica. Ela se joga na pica. Na pica. O nosso som é pica. No paredão é pica. Ela se joga na pica. Na pica. Sai do chão. Isso é turma do Pregadoras. Batendo sem parar. Tá ligado que quando a gente chega, hoje a pica no bagulho, tá ligado? Isso mesmo. sem parar. Pregador já tá lançando o passinho que é novidade. Tá fazendo todo mundo, espalhou pela cidade. Abaixa um pouquinho, vira o bracinho, olha o piripaque do Chaves. Quebra o ombrinho e o pescocinho, olha o piripaque do Chaves. Piripare, a dança do momento é o piripaque do Chaves. Piripare, a dança do momento é o piripaque do Chaves. Piripare, a dança do momento é o piripaque do Chaves. Piripare, a dança do momento é o piripaque do Chaves. Piripare, piripare, olha o piripaque do Chaves. Piripare, empurra, olha o piripaque do Chaves. Piripare, piripare, olha o piripaque do Chaves. Piripare, piripare, sai do chão, meu povo. Alô, Timba Fashion, tudo nosso. Pra deixar seu cabelo no estilo Cássio Felinto, turma do Pregadocha. Batendo sem parar. Pregadocha tá lançando o passinho que é novidade. Tá fazendo todo mundo, espalhou pela cidade. Abaixa um pouquinho, vira o bracinho, olha o piripaque do Chaves. Quebra o ombrinho e o pescocinho, olha o piripaque do Chaves. Piripare, a dança do momento é o piripaque do Chaves. Piripare, a dança do momento é o piripaque do Chaves. A dança do momento é o piripaque do Chaves. Tudo nosso. A dança do momento é o piripaque do Chaves. Piripare, piripare, piripare, olha o piripaque do Chaves. Piripare, piripare, olha o piripaque do Chaves. Piripare, piripare, olha o piripaque do Chaves. Uou, uou. Traz a garrafa de whisky, Black Label, Red Label, Big Apple, tudo que eu tiver direito, hoje eu quero é curtir. Sai do chão, sai do chão. Hoje eu tô na disposição, com uma loja na mão, turma do Pregadocha, esse é o som do seu paredão. Batendo sem parar. Chegou a poderosa, glamurosa, rainha da ostentação. Na balada tira onda, sobe no meu paredão. É a top turbinada, curte muita reação. Pra pegar tem que ter porte, Zé Mané não cola não. Quando eu chego na minha nave, ligo o meu paredão. Ela fica ensandecida pra mexer o popozão. Popozão. Ela fica ensandecida, sai do chão e empurra. Popozão. Ela fica ensandecida pra mexer o popozão. Popozão. Ela fica ensandecida, olha o duro, sai do chão, vem. Ela fica ensandecida, virou boate, virou boate. Roda a camisa pra cima, gira, gira, gira. Levanta o copo de uísque. Turma do Pregadocha, sai do chão, sai do chão. Fecha seu paredão que o meu chegou. Ter mulher de luxo é pra quem pode, negão. Chegou a poderosa, glamurosa, rainha da ostentação. Na balada tira onda, sobe no meu paredão. É a top turbinada, curte muita reação. Pra chegar tem que ter porte, Zé Mané não cola não. Quando eu chego na minha nave, ligo o meu paredão. Ela fica ensandecida pra mexer o popozão. Popozão. Ela fica ensandecida, empurra, empurra. Popozão. Ela fica ensandecida pra mexer, empurra. Ela fica ensandecida, olha o duro, vem, vem. Ela fica ensandecida, olha o bolote, olha o bolote. Gira a camisa no ar, gira a camisa, joga a mãozinha lá no céu. Que coisa linda, que é isso? Sai do chão, sai do chão. chão, sai do chão, vem! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ela empina o bumbum em cima da chinerai. Ai, ai, ai, ai, ai, a pop se quebrou, agora senta aqui atrás e empurra. Ai, ai, ai, ai, ai, ela empina o bumbum em cima da chinerai. Ai, ai, ai, ai, ai, a pop se quebrou, agora senta aqui atrás e empurra. Senta, concentra, senta na minha 50. Senta, concentra, senta na minha 50. Empurra, senta, concentra, senta na minha 50. Senta, concentra, sai do chão, sai do chão. Que som é esse, Clebinho? Turma do Pregadocha. Batendo sem parar. Música nova pro meu povo, hein? Eu saí do emprego, a conta deu 3 mil reais. Não deu pra eu pegar uma moto, eu comprei uma chinerai. Não mando mais a pé, a bicicleta eu joguei fora. Quando eu tô de chinerai, eu sou o pegador daqui, hein? Eu disse ai, ai, ai, ai, ai. Ela empina o bumbum em cima da chinerai. Empurra, ai, ai, ai, ai, ai. A pop se quebrou, agora senta aqui atrás. Eu disse ai, ai, gostosa. Senta, concentra, senta na minha 50. Senta, concentra, senta em câmera lenta. Senta, concentra, senta na minha 50. Senta, concentra, senta em câmera lenta. Sai do chão! 739-9943-7133. Mimoso Produções, o moral da Bahia, viu? Turma do Pregadocha. Batendo sem parar. Eu saí do emprego, a conta deu 3 mil reais. Não deu pra eu pegar uma moto. Não ando mais a pé, a bicicleta já era. Quando eu tô de chinera, eu sou o pegador daqui, hein? Eu disse ai, ai, ai, ai, ai. Ela empina o bumbum, que é isso, novinha? Ai, ai, ai, ai, ai. A pop se quebrou, agora senta aqui atrás e empurra. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela empina o bumbum em cima da chinera. Disse senta, concentra, senta na minha 50, joga, senta, concentra, senta na minha 50, senta, concentra, senta em câmera lenta, senta, concentra, sai do chão aí, joga o solo, Clebinho. No meu bairro falta água, mas as pirei não morre. Turma do Pregadocha, esse é o som do seu paredão, batendo sem parar. Novinhas, é usar o tal do short da Noni, aquele que aparece a polpinha da bunda. Turma do Pregadocha, legal. É forte. Ela tá ouvindo o meu carro, usando o short da Noni, que a polpa da bunda aparece. Desse jeito ela me consome. Essa mina é do Gera e tal e coisa e pá. Quando aumenta o volume, ela quica sem parar. Vai! A bunda aparece, desse jeito ela me consome. Essa mina é do Gera e tal e coisa e pá. Quando aumenta o volume, ela quica sem parar. Vai! Quica sem parar! Quica sem parar! Que isso? Quica sem parar! Quica sem parar! Quica sem parar! Coisa linda! Sem parar, empina.

E solta o solinho aí que faz ela descer, subir e vai no chão. Vai no chão, mulher! Quero ver todo mundo no chão! Vai no chão, mulher! E vai no chão! Vai no chão, mulher! Todo mundo no chão! Vai no chão, mulher! E ela fica agachadinha, levanta e vem de ré e vai no chão! E vai no chão, empurra! Eu quero ver todo mundo no chão, hein? Levante, e vai no chão, se joga! Levante, sim! Ela gosta da sacanagem, fica louca de tesão. Quando toma Red Label, senta no colo do patrão. E senta, senta, senta, senta, senta, sente a pressão. Senta, senta, senta, senta, essa aqui é do verão. E vai no chão, empurra! Vai, vai, vai no chão, mulher! Todas elas no chão! E vai no chão, se joga! Vai no chão, mulher! Quero todas elas, pai! Vai no chão, mulher! E ela fica agachadinha, levanta e vem de ré e vai ratatatatatá! E vai no chão, empurra! Eu quero ela no chão! E vai no chão! Pra cima, vai! Turma do Pregador Acha! Sem parar. E solta um solinho aí que faz ela descer, subir. E vai no chão, empurra. Vai no chão, mulher. Vai no chão, mulher. E vai no chão, se joga. Vai no chão, mulher. Todo mundo assim. Ela fica agachadinha, levanta e vem de ré. E vai no chão, se joga. Eu quero ver ela no chão. E vai no chão. E vai no chão. Sim! Vai no chão, mulher! Ela gosta da sacanagem, fica louca de tesão. Quando toma Red Label, senta no colo do patrão. E senta, senta, senta, senta, senta, sente a pressão. E senta, senta, senta, senta, essa aqui é do verão. E vai no chão. Se joga! Vai no chão, mulher! Eu quero ver todas elas no chão! Vai no chão, mulher! E vai no chão, empurra! Vai no chão, mulher. E ela fica agachadinha, levanta e vem de ré. E vai no ratatatatatá. E vai no chão, empurra. E vai no chão, se joga. E vai no chão. Segura a pressão. Turma do Bregador Acha. Batendo sem parar. Isso é turma do Bregadocha. Esse é o som do seu paredão. Batendo sem parar. Vem, vem, vem. Ela não aguenta ver o meu paredão ligado. Quando ele tá tocando, pode crer que eu arraso. Big Apple e uísque até amanhecer. Sobe no meu carrão novinho e bota pra ferver. Ela sobe no paredão e bota a xereca no chão. Ela sobe no paredão, se joga e bota a xereca no chão. Ela sobe no paredão e bota a xereca no chão. Ela sobe no paredão, toda Bahia fazendo. E sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e empurra. E desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce. Vai subindo, vem! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Empurra a rocha. E desce, e desce, e desce, e desce. Alô, Clevinho, meu parceiro, joga aquele solinho descarado. 7399437133 Mimoso Produções, a potência da Bahia. Turma do Pregadocha, batendo sem parar. Ela não aguenta ver o meu paredão. Tocando, pode crer que eu arraso. Big Apple e uísque até amanhecer. Sobe no meu carrão, novinha, sai do chão, vai! Ela sobe no paredão e bota a xereca no chão. Ela sobe no paredão, empurra, se joga. Ela sobe no paredão, se joga, se joga, se joga, se joga. Empurra o som aí. E ela sobe no paredão e bota a xereca no chão. Ela sobe no paredão e bota a xereca no chão. Ela